querido, irmão querido, toma cuidado, olha o perigo. Ser vigilante contra o inimigo, toma cuidado, olha o perigo. Ilusões do mundo estão te seduzindo, toma cuidado, olha o perigo. Só em Jesus acharás abrigo, te esconde nele, verdadeiro amigo. Irmão querido, toma cuidado, olha o perigo. O tentador quer se andar contigo, toma cuidado, olha o perigo. Só em Jesus acharás abrigo, te esconde nele, verdadeiro amigo. Santa Igreja queres deixar, os irmãos amados abandonar. Por vis prazeres que no mundo há, ai de ti, irmão, se te desviar. A ira de Deus sobre ti virá, e grande tormento tua alma terá. No além te espera um fogo infernal, ai de ti, irmão, se te desviar.